faz voar tão alto que eu nem penso em voltar. E tudo que quiser vou lhe entregar. Eu corro pra buscar teu coração numa avenida. E tudo é teu, desde a minha fala. Meu ouvido só procura tua voz. Eu quero lhe dizer, vou me entregar. Eu corro pra buscar teu coração numa avenida. Se tudo é teu, deixa eu me encostar na tua vida. Se tudo é teu, deixa eu me encostar na tua vida. Me deixe só aproximar e deixa o tempo melhorar. A gente vai. Faz perder o rastro e eu só penso em te ganhar. Sempre que quiser pode ligar, que eu corro a carregar meu coração pela avenida. Se tudo